O que você quer dessa vez comigo? Não vem com essa de oi sumido. Me deixe em paz. Não caio mais em suas mentiras. Já acabou com a minha vida. O que você quer mais? Me ama porra nenhuma. Só quer iludir o meu coração. Ela não era o amor da sua vida. Volta pra ele então. Comigo, não vem com essa de oi sumido. Me deixe em paz. Não caio mais em suas mentiras. Já acabou com a minha vida. O que você quer mais? Vida.